Somos feitos de informação, somos feitos de notícia e estamos no ar há 65 anos, trazendo credibilidade para você, ouvinte. Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, 820 AM, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação, a Rádio da Informação. Feliz Natal! A patronagem do CTG Charrua vem muito respeitosamente agradecer todos os associados, simpatizantes e visitantes pela colaboração e participação em mais esse ano que ora vai findando. Aproveitamos para desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo, com muita paz e saúde. São os votos da família Charruana. Os anjos cantam. Música e emoção, você vai ouvir e sonhar, deixa rolar. Cultura, música e emoção, cultura, tocando o seu coração. Vem aí, mais um programa com o carimbo de qualidade da cultura. A Rádio da Informação. Cultura, a notícia com credibilidade. Mais de meio século a serviço da Tríplice Fronteira. 820 AM, no seu rádio. Esse é o endereço da Rádio da Informação. Rádio Cultura, uma emissora que integra a Rede Costa Oeste de Comunicação. Música e emoção, você vai ouvir e sonhar, deixa rolar. Cultura, música e emoção, cultura, tocando o seu coração. Vem aí, mais um programa com o carimbo de qualidade da cultura. A Rádio da Informação. Vem aí, mais um programa com o carimbo de qualidade da cultura. A Rádio da Informação. Passamos a apresentar o programa Amanheceu Cultura. Informações da área de segurança pública de Foz e região. Rádio Cultura, uma emissora que integra a Rede Costa Oeste de Comunicação. Cultura, a notícia com credibilidade. Radioculturafoz.com.br, a informação com imagens. A cultura está na rede social da internet. No Twitter, arroba Rádio Cultura Foz. No Facebook, Rádio Cultura Foz. E e-mail, cultura820am@gmail.com. Essa é a rádio que pega bem. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços. Confiram as ofertas para esta segunda-feira. No Mercado Iaçougue Iguaçu, ou enquanto durarem os estoques. Costela bovina minga, R$17,98. Agulha bovina quilo, R$16,98. Ponta de peito quilo, R$17,98. Músculo com osso quilo, R$18,95. Bisteca suína com pele quilo, R$13,98. Bife alcatra quilo, R$42,95. Bife colchão mole quilo, R$37,45. Óleo de soja leve, 900ml, R$7,99. Coca-Cola 2 litros, R$6,99. Aos domingos, frango assado recheado, churrasco, maionese e farofa. De segunda a sábado, fazemos delivery na região. O Mercado Iguaçu agora tem estacionamento próprio para os seus clientes. Mercado e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi, 720, no bairro Campos do Iguaçu. Fone 3028-4362. Nós, da Iguafarma, há 48 anos, aprendemos todos os dias. E nossa satisfação é saber que quando você precisa, estamos preparados para atender. Não é por acaso que estamos há tanto tempo fazendo parte do dia a dia dos iguaçuenses. Sua confiança nos consolida e faz com que a nossa dedicação seja ainda maior. Conte sempre com a Iguafarma. Iguafarma, farmácia e manipulação na Belarmino com a General Meira. Telefone 3574-1341. Iguafarma, manipulação e homeopatia na Belarmino com a Almirante Barroso. Telefone 3574-1660. A Iguafarma, a farmácia do Ademir. Na hora de comprar um presente elegante e que cabe no seu bolso, você pode contar com a Avatin. Na Avatin, você encontra uma linha especial de cuidados para a pele e perfumes para o ambiente. Tudo isso com a qualidade Avatin e sem testes em animais. Venha nos visitar na Almirante Barroso 1051 ou faça seu pedido pelo WhatsApp 45 99141 9161. Avatin, o seu refúgio de boas sensações. Agora vamos falar de economia. E o Consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, segunda-feira. Agulha bovina com osso, quilo, R$14,90. Aranha bovina friboi, quilo, R$22,90. Filé de sassame congelado, quilo, R$11,99. Feijão preto femilo, quilo, R$4,99. Farinha de trigo primor, 5 quilos, R$11,99. Papel higiênico Paloma, 12 unidades com 60 metros, R$12,90. Cerveja Devassa, 350ml, 2,29. Consulter, o super amigão. Receba as ofertas do super amigão através do WhatsApp. Adicione 3525-1300 e mande um oi para receber diariamente no seu celular. Estamos apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. Você tem uma informação nova? Ligue 0800 600 0820. É de graça. Você pode ser a fonte da nossa informação. Você tem a foto do fato? Tem vídeos? Anote o endereço eletrônico da Rádio da Informação. cultura820am@gmail.com. Essa é a rádio que pega bem. Termina agora, Jornal da Cultura, a Rádio da Informação.